Uma da manhã de 22 minutos, o nosso parque de Seletus, aquele abraço com vida para você que está assistindo, ainda do posto em qualquer ponto da cidade, Mundo Cordel. O nosso Mundo Cordel é que está agora no show da madrugada, você indo de ser meu coração. Tá legal? Portanto, você indo de ser meu coração, Mundo Cordel. Show da madrugada. São João é aqui na Ponta do Ouro. YJ 614, na frequência de 1410 kHz, Rádio Santa Cruz AM, sempre com você. A Rádio Santa Cruz AM está apresentando o programa Bom Dia Sertão. Oferecimento Atacarejo Santa Rita. Primeiro bloco aqui do programa Bom Dia Sertão de hoje, agora são 5h03, e né, você tem esse costume de acordar cedinho, já está com o radinho ligado aí na nossa frequência, muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz, muito bom com a sua rádio, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, você está na internet, enfim, onde quer que você esteja acompanhando o nosso programa Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia Sertão, 5h13. Vamos à primeira participação, vamos estar falando junto aqui com alguns anúncios, né? Alguns dos nossos parceiros aqui da manhã da Santa Cruz AM. Vamos lá, as primeiras participações de hoje. Agora estamos às 6h24 da noite, Santa Cruz AM, o programa Tarde Nordestina aqui na Santa Cruz AM até às 7 da noite. E quando eu falo de vitamina, falo de coisa boa, fale mais. Se sente fraco, esgotado com problemas de impotência sexual, faça igual fez Odola de Orlando, popular Odola de nas proximidades de Monte Sérgio, olha por ali, fumou. Ele falou que deu certo. O Polimax combate fraqueza no corpo, anemias e tonturas, e fortalece a cabeça do sete, dando mais energia e disposição. Polimax combate estresse, câimbras, aliviadores no corpo e diminui colesterol ruim. Está desanimado, se sentindo nervoso, sem disposição para nada? É só tomar Polimax. Previne gritos e resfriados, combate fadiga, insônia, dormência no corpo e amigo do coração. O Polimax é a vitamina do trabalhador. Tem problemas de esquecimento e quer reativar sua memória? Tome Polimax. Combate cansaço no corpo e na mente. Fortalece os nervos, músculos e ossos. Polimax evita osteoporose e derrames cerebrais. Você, mulher, está sofrendo com a queda de cabelos e com unhas fracas? Com apenas duas cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidos. Agora preste bem atenção. Ao comprar o original Polimax de alguém que oferecer outro produto, você não leva esse aqui que é a mesma coisa. Não, aceita não. Polimax não tem genérico nem similar. O verdadeiro Polimax tem o nome na subida, escrito na caixa e no frasco. Alô, Dorinho, na Rua da Sal, manda alô pra Raimundão. Alô, Raimundão, também que tá curtindo o Sarno Alexandre. Manda alô pra toda a turma de Cacaruaba. Quero ouvir uma do Amazã. A Lua, Amazã, depois vem a sua vida. Alô, filhos aí, alô, família Barbosa, alô, Lagoa do Feijão, na cidade de Tangará, todos um abração. Isso aí, alô, usado aqui, quem curtir música, ele matrícula, o leito oferece para toda a família, lá na Lagoa do Feijão, em Tangará. Aconchego do amor, valeu, feio, um abraço, primo, tudo de bom. Aconchego do amor, matrícula, o leito, depois tem mala sem alça, lá de Minas Gerais, e magníficos, Carta Branca, 6h42.